Fui pra uma floresta pra fazer meditação. Apreciar a erva, os olhos tava vermelhão. De repente na minha frente me parou uma mina. Falou que tava certa, só que tava foragida. Ela disse, vadias de condomínio querem me passar a perna. Vadias me assistindo, querem ver a Cinderela. Vadias tão invejosas, tipo Anastácia e Griselda. Meu sapato de cristal, atravessei na goela dela. Me chamava de irmã, comecei a andar com a peça. Fugi com o marido dela, roubei todas suas terras. Com seus bens pro meu nome, fugi meio a fumaça. Encontraram outro corpo, ela matou outro cara. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Lancei um bem bolado pra torrar com a Cinderela. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Que onda foi essa? Que marolha é essa? Lancei um bem bolado pra torrar com a Cinderela. Que onda foi essa? Sapatinho, aproveitei bolinho fininho. Eva da braba no meio da mata, eu comecei a ver a chapéuzinho. No caminho, rapidinho, vai descendo, vai subindo. Vai me chamar de lobo mal que eu vou comer esse docinho. Fada madrinha, realizo meus desejos. Fudeu o dia inteiro, contando dinheiro. E o beijo doce que eu não esqueço. Ele não vem de cavalo, vem de Tiger 800 na garupa. Empinadas invejosas não aguenta, não sustenta. Nós não senta, pega fogo, só pimenta. Já tá dando meia-noite, a princesa se ausentar. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Lancei um bem bolado pra torrar com a Cinderela. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Oi, que onda foi essa? Que marolha é essa? Lancei um bem bolado pra torrar com a Cinderela. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Fuma, passa, viajei pra Holanda, só que fazendo fumaça. Duendes, fadas, fuma. Na floresta encantada sempre aperta a mama. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Lancei um bem bolado pra torrar com a Cinderela. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Que onda foi essa? Que marolha é essa? Lancei um bem bolado pra torrar com a Cinderela. Que onda foi essa? Que marolha é essa? Eu e as princesas Luca na Mercedes-Benz. Elas falando mal, falando bem. Eu torrando meu corpo.